Coelho. Cobiçado também mandou. Um abraço pra ti, né? Virei você o meu mundo. Imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira. Alô, Fabinho Félix! Aqui na esquerda. Tá no berço hoje, parabéns. Bora, macaquinho, salve, segura! Me apaixonei ao vê-lo pela primeira vez. Pimenta Love? É, pimenta. E nunca mais te encontrei. Desde então sou infeliz com o amor. Me deixa só, eu nunca vou gostar assim. Crocodilo. E onde eu vá, me acompanhas. Pra se ligar! E nas tempestades me acalma. E és um sonho de prazer. Patrese com o famoso baile do Patrese. Chegamos devagar, conquistando corações. E aí, Deco da XB? O Alan Vito também e o Muralha. Toda a galera aqui, ó. Aonde o pop toca. O Eldo também, dos mal falados. Vamos pra cima, garota. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. E aonde? Aonde o Patrese? Patrese. Toca aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Gigante Crocodilo Prime. A canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias do Pop. E eu. Me encantei pelas Marias do Pop. E toma caqueado no gingado, caqueado. É o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile do Patrese. Bora pra cima, mulher! Um, dois, lá vem música de motê! Desgraçado! É do jeito! O Manduca também, Manduca Croco. Tá no baile, tá no baile! Ele tá aqui, ó! Gigante! Como é que é? All every night, buttons have been struck. Between the setting bulls and the bells. Prehistoric garbage. Olha, quem achou uma chave de uma moto aí? Só entregar aqui no comando. Tem 5 baldes. Achou o balde? A chave, papai, tem 5 baldes aqui, ó. Bora, belisca, bora, nenê! Bora pra cima! Olha o Anderson Playboy, esse é considerado! Aí, Anderson! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria. Playboy! Madrugar meu coração, e eu estava enganado. Nós estamos lado a lado, no fã-clube os empolgados. O Hernani Alves, da Royal Black, o meu gerente, meu irmão, tá na área. Ao meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Ele tá aqui! Aqui, no baile do Patrese. Aquela que a nossa relação. Me dá uma consequência de não ter na comida. Então onde? Machucou meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você, você! Você se sociais pede. Se você quer, eu topo. Então bora. Atrás, não vou, não, não vou. Juro, não. Faz a mulherada, fala pra Treze. Coloca aquela sequência lá, rapaz. Deixa comigo, então bora. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Que bem quer. O quê? Como foi inocente me entregando loucamente, como que ser tua mulher. E aí, baleia? Se você quer, então vai. Baleia preta. O advogado Júnior. Vou, aí, Mamute. Não te quero mais, porque me machucou. O Júnior também. Galera comigo, tudo aqui, ó. O que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente, como quis ser tua mulher. E o quê? Treze, o top DJ do Pará. Tá por aqui, aqui. Uhul! Meu amor, estou sentindo sua falta. Também sinto muito sua falta. Vem correndo me fazer feliz. Como é que é? A primeira vez que eu te encontrei. Fala, Bruninho! Me apaixonei. Filha, vem! Vem amar. Você sabe que eu também te quero. DJ Patrese. Por você me apaixonei. Tu tá no baile, meu irmão, Foi na festa que aconteceu o nosso romance. Meu grande amor. Quem detona? DJ Patrese. É o baile do Patrese sem parar. Bora, vambora, vambora, vambora. Segura, Felipe, na batida. Segura na batida, na batida, na batida, na batida, no batido. É o baile do Patrese. Chegando mais uma parceria. No baile do Patrese, fechado com o baile agora. Boutique Penélope Charmosa, rapaz. É Penélope Charmosa, fechado com o baile do Patrese, do meu parceiro empresário Olhão. Tamo junto, Olhão. Agora é nós, te liga no bagulho. Um, dois, três, pra se ligar. Patrese, Gigante Crocodilo Prime. Japonês do uísque. Sei que você sofrimento do passado. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o seu que entrou na minha vida. És o que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo. Fica sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor e não vá se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. O que é que tu quer? Eu também te quero bem assim. Quero todinho só. Gigante Crocodilo é no Caribe. Porque você me deixou, se me fez acreditar que tudo era pra sempre. Parceiro animal, já aqui presente com a gente também. No Balo Lecheves. Para animal! Aqui, ó! Verdade, meu parceiro Ricardo Rios e a Lorena. Tô com falta, viu? Saudade de vocês, pô. Bola, Deco, pra cima, meu irmão. Tamo junto e misturado no gigante. É aniversário também da Carlinha. Carlinha Brandão. Parabéns, beijão pra você, Carlinha. E eu. Tem a segunda parte lá no Point Show. Pra Breninho também, essa primeira dama. Olha o Breninho namorando, rapaz. Menino, eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. Você tem som. E aí, burra? Da produção, mas eu burra. Bora, burra, pra cima! O Pitbull também. Ele que tá no berço. E aí, Pitbull? Você vai ter que me escutar. Eu vou te ensinar porque os garotas choram. Olha, Carlinha. Beijão pra você, Carlinha, meu camarote. Você ama e depois não quer mais. E aí, a pergunta pro tudo na categoria, tudo na mão. E eu te direi.

me perdoa, me perdoa, perdoa. Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir, mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir. Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer, mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar, mas tem uma saída, é só você perdoar. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa, e o que é, e o que é? Fiel pra você, mas agora lá vem a gemidinha. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. E eu, e eu, e eu, eu te amo. Arthur Diniz, do grupo Las Vegas. Fala, Arthur. Me perdoa, perdoa. Vai, vai. Olha a gemidinha, gemidinha, gemidinha. Vai virando, vai virando. Gigante Crocodilo Prime. O Gigante Crocodilo Prime. Pitbull! Abraço pra tu, Pitbull! O animal também do Paulo Acheva. Tá na área, bora, Bia, não some, porra. Tudo que sinto por você, e faço essa canção pra você, meu bem querer. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande. Bora, bebezinho cru! Nossa história não pode acabar. Do jeito que tu gosta, pai. Bruno Vermelho, ele que gosta do baile. Ele que gosta do baile. É o baile do Patrese. Tudo que eu quero é te amar de novo, te sentir, ter você aqui. Então vem, vem! Em meus sonhos, só vejo você. Bora pra cima, Felipe Lopes! Eu tô grandão, tô grandão, tô grandão! É Ria Boutique! Fechado com o baile do Patrese, é Ria Boutique! Do meu parceiro empresário Anderson! E tá chegando novidade, papai! É Ria Boutique no telão! Tá no baile doidando tudo! Bora no batidão do Kigoni na parada! Um, dois, vai, vai! És todo o amor que eu pedia e que minha alma vazia eu queria sentir. És o que tanto esperava e que meus sonhos buscava e que te... O Alan Play! 4.0! Aí, Alan! Até fazes acender de cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Já não entendo o coração. Minutos para não ter sonho para ti. Quem doida é o espiriquitinho nessas músicas aí, ó. És o amor da minha vida e o destino já sabe. O dedo chora, meu irmão. Baixa aí, vai falar pra 13. CD, pelo amor de Deus. Não deixa nem eu acordar direito, se ligação. E aí, macaquinho, salve! Sempre te dá. Seu amor, sempre! Como é que é? Tu, até fazes acender cada parte da minha alma, cada espaço. O louro! Você, não entendo como. O louro, a coroa também, o Lucas. Minutos a três. O Jailson. O Morel também. Toda a família. Família Pitch da Cabanagem. Sonho para. Não para, companhia também da Isadora, da Faria e da Crícia. É Crícia, ligação! Patrese. Você não cuida. O top DJ do Pará. Que eu já sei que eu não fui perfeito. E aí, bigodinho? Tinha... Equipe rasga dinheiro. Na Guanabara, hein, Fabinho? Mais uma chance, meu amor. D2. Já tem. É do rock. Mas quase enlouqueci. Robinho Heineken. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço. Enlouqueço. Vocês estão longe de ti. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço. Enlouqueço. Vocês estão longe de ti. Doe pelo que eu te fiz. Quero tanto te fazer feliz. Esquece que passou e vem ficar comigo. Toda vez que perdi, sofri. Vou tentar te esquecer. E o quê? Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais. Ai, amor, eu te amei também. De sofrer não faz bem. Tô ligada que o vou... O Kevin Citação, Luiz Paulo, o Anderson Playboy. Fala, Anderson! Ei, amor, você não, não aceitou meu perdão. Batida, acelerando, acelerando. E em nome, que buti, que buti marca. É a amiguinha mais famosa do estado do Pará. Buti, que buti marca. Ícaro Carneiro, tamo junto. Saca Praia. Fechado com o baile do Patrese, Saca Praia. Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade, é Gilson Lanches. Barbearia da Vila. Galera que dá o grau no visual do Patrese. Então bora, então bora. Tá na hora, tá na hora. Bora no batidão, bora no batidão, vai. E vai fumando e vai bebendo, vai. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo e vai fumando e vai bebendo. Bagulho doidão! Vai fumando, bagulho doidão, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! É caminhado, caminhado, caminhado, caminhado, caminhado! Bebendo e fumando, vai! Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão! E eu! Vou endoidar! Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Me solta! É muito caquinha! Me solta! No gingado, caqueado no gingado, caqueado no gingado, é chopitel, chopitel, chopitel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, e vamos lá, tel, tel, tel, é muito tel, tel, tel, tel, pra cima, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, ela tá, ela tá, ela tá, as molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Lá vem, lá vem. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. É muita onda! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Essa aqui também, ó. Vai, vai, vai. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher... Gosta o verdelho. Tá quase... Vai, verdelho! Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 5 da manhã, tu acha o que é? O que? A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa foi minha, a culpa foi do Patrese que tava. Culpa minha, tu tá doido, já viu, é rock doido. Alô, Bel! Mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Quem gosta, Felipe, vai! Bate na palma da mão, bate na palma da mão. E bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E vagina, vagina, vagina, malandra, a sonhadinha. O quê? Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Vem! Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando. E vai sentando, vai sentando, vai! Agora, a Luaninha também, o Pablo, o Luan. E todo aquele sentimento, eu acho que ficou. Aniversário da Juliana, é isso? É? Juliana Salles, da Maramaia, parabéns, Juliana! E agora estou chorando, meu amor. E o que? E o que? Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, vai, vai, vai. DJ, bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Como é que é? DJ, bota na pressão, só vou sair da festa. Bora ficar no caralho! Tira, tira, tira. bandida, chama essa bandida, chama essa bandida, chama essa bandida, chama que ela vem, chama, aponta pra ela agora, bora bandida! Os cara doido só querem as bandidas, os cara doido só querem as bandidas, só querem as bandidas, então fala, vai! Bandidas, bandidas, bandidas. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Alô, Melri! Que tá do teu lado. Aponta pra ela! E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Imagina, vai! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Pode dar em cima de mim, din, din, din. Pode dar em cima de mim, din, din, din. Pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Agora vai, vai. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou. Gigante crocodilo. Como eu ia imaginar que no lugar do corpo. Do jeito que tu gosta, muralha. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com Deus mesmo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai. Vai sentando, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Tá de burro! Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese, tá doidão. Patrese, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega. Pega essa mentada, pega essa mentada. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga. Já começou há muito tempo. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Patrese, DJ Patrese. Que eu falei bem, amor. O Rodrigo, equipe 5. Fala, Rodrigão, aqui ao lado. Mas vamos tentar com. Lado direito do gigante. Fala, Rodrigo. Tentar nos reconciliar. Quem encontrou o chave de uma moto aí, ó. De uma Titã. Só entregar aqui no comando. Tanto, me recompensa. Sente, fala, macaco! Ainda me amas, amas, amas. E o quê? Se tu ainda me amas. Agora! Eu só te peço. Só mais uma chance, só mais uma chance. Bora, bora! Passe, finjo que não te vejo. Bloqueia a tua cara, é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular. Aqui no Baile do Patrese. Não quer respeito, não vou te mostrar que hoje eu tô a peça. Mas nada me impede de te chamar. E eu, e eu, e eu. Fernandes, MC Eugênio também, o novato, a diretoria colombiana, a cidade nova e a família Dinheiro também. Tá de volta, toda a quinta no gigante. Para tudo, para tudo, presta atenção, para tudo, presta atenção, para tudo. Para nada. Presta atenção, para tudo. Bora em doida. Presta atenção, para tudo. Presta atenção, para tudo. Presta atenção, para tudo. Então vai. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. E vou te passar a fita. E vou te passar a fita. Fita, a fita, fita, fita, fita, fita. É chope, é chope, é chope, piriquita. É chope, piriquita. É chope, piriquita, piriquita, é chope, chope. balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Alô, Brownie! É o top do Pará. E agora. Teto! Esse é o DJ Patrese. Na pressão ele vai botar. Bota na pressão! Bota na pressão! O bagulho vai doidando e doidando e doidando! Bora Patrese, bota na pressão. Bora Patrese, bota na pressão. Bora Patrese, bota na pressão. Vai. Nossa que delícia esse baile, toma uva. Nossa que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. É eu e tu, tu e eu. Vai pra cima, vai pra cima. Lá vem o homem do story, meu irmão, moleque do story. É bagulho do ele não tá enxergando mais nada. Vamos pra cima, tá mamado. Renato Reis tá no gigante sempre com o Patrese. O baile do Patrese é bagulho doido. Renato Reis, bora pra cima, meu irmão. E toma caqueado no gingado, caqueado e doido, e doido, e doido, e doida. Bora endoidar, vai. Bora endoidar, e doida. Bora endoidar, bora endoidar. Olha o baile. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar BT, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar BT, vai dar. Na festa do crocodilo. Então vai, vira, vira, vira. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Como é? Dá-me uma voltita outra vez. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Um abraço também, Jaime Reis, do camarote, detonando tudo. Como é que é? Vou também ser a primeira dama aqui com a gente. O Alexandre e a Valéria, tá todo mundo aqui no gigante. É cocada boa. O quê? É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. Vamos lá. Toma caqueado, toma no gingado. Mas tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Acelerando tudo. Tira o baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará, faz a galera delirar. Bora no baile, bora no baile. Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese. O quê? Tem que respeitar. O Louro da Cabanagem, o Fabinho Félix. O Messi também. É a união que faz a força. Tamo junto, Loro! Toma, toma, vai! Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. É! Era uma briga em cima da outra. Fala, Felipe! Moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra elas não. É aniversário da Carlinha! Vai com suas amigas. Tá no telão e tudo, meu irmão. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. A mulherada dá valor, então bora, bora, bora. Essas malandra, assanhadinha. Que é o quê? Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Senta, então vem, e quebra tudo. Senta aqui, senta aqui, vai. Essas malandra, assanhadinha. O picadinho atribulado. Só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela. Os empresários da Ceasa. Então vem sentando aqui. Bora, D2, D2, o rock! Vai, nova, novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, olha a galera no camarote, tá no final, ó. Aí tô entendendo tudo. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, deixa eu dançar. O Wesley. Deixa eu dançar. O Wesley Piverta. O Matheus também. Deixa eu dançar. Mas o que é do Lucas? Solta, pode chegar, pode chegar. Bora lá, bora lá. Que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Ah. Eu sou transariano. E o quê? E fala muito, interesseira. Tô transariano e tô querendo só e a mulherada? E fala muito, interesseira. É Tiaguinho CD! Querendo só traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela. Traz o Mac, tá pegando, parceiro. Bancada por favelado, mas não cola na favela. Raul Digital também tá na área. Bora, Raul. Mas quer escutar a mão dela, né? Ó, aqui pra ela, ó. Aqui. E fala muito, interesseira. E o que, maluquinho? Vai. Que... Oh, nananá. Oh, nananá. Das amigas da minha. É beijo, né? Tá querendo dar. Oh, nananá. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo ser. Pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão. A mulher ali do grandão, que pra batão, pra batão grandão, que pra batão, pra batão. É o baile do Patrese. Que pra batão, pra batão grandão. Pra cima! Que pra batão, pra batão grandão. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, filho? Gosta. Tu gosta, não gosta? Vai! Pega, pega, pega, pega, pega, meu animal! Pega, meu animal! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, que pra batão, pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão. Posso te porra, posso te porra. O quê? Posso te porra, posso. Agora. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso. O Alan Souza também comigo, igual. Aí, Alan. Fala aí, Alan. O Alan Vita doida também. Bora, Deco, bora, Muralha. Bora, Hernani, meu gerente da Royal Black. Bebezinho, o Croco também na área. Todo mundo. Tá no baile, meu irmão. Posso te porra. Aqui no baile do Patrese. É só tu ficar de quatro na cama e se pinar. É só tu ficar de quatro na cama e se pinar. Posso te porra. Posso te porra. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê, aê, aê, aê, aê. Vai, vai da fila, vem aonde cada vez. Olha, daqui a pouquinho da fila e vem ao mar de... Tem crocodilo lá no Ponte Show casa... E um detalhe 006. A galera vai pagar R$1 a festa toda vem pra curtir cara... Crocodilo e Mauro Som lá no Ponte Show, antiga Fazenda Show, vem... Agora é Ponte Show. Um, três, crocodilo detona hoje, sexta-feira! Suave, vem novinha, perder tua vindidade. E a mulherada até meia-noite, camarote liberado. Sabe, a noite toda, é? Vazinha, eu sei que era até meia-noite. É a noite toda, camarote? Canais, vai nós, sabe, vai nós pra lá. Bagulho doido. Esse mais uma do ministro. Porque você e do presidente Cidinho também. Então vem cá se você quer. Professor também. Porque o 5 e 6 tá na área. O Dani tá lá. Quem foi que mandou você procurar? O Lindão tá lá. O Dani tá lá. Aí, aí. Aí, aí. Vai dançando. Aí, aí. Bora, mulher. Aí, aí. Qual é o do que eu falar hoje? Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, alô, Vitor. Ele vem a uma. Seco logo, vez. Seguida. Cada vez no lindão, por casa do 006. Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem. 1, 3, 4, 6, 16. Sei lá. Tá suave, vem na. Se a dança do Felipe, dança do Romano. É a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela: pega do valor! Vai! Vai, vai com o bumbum tam-tam. Vem com o bumbum. Vai, mexe o bumbum tam-tam. Vem, desce o bumbum tam-tam. Vai, mexe o bumbum tam-tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Olha o pique! É o verdadeiro furdos. Na festa do Nando DK é o verdadeiro. Hoje tem ponto de show, croco. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Se finjo que não te vejo. E a tua galera endoida. Meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular. Não cabo em caixa direito. Me respeita se tu quer. E aí, tudo bom? Chega essa primeira dama. Aqui com a gente no baile. Bora, tido. Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta. E o que? E o que? Aonde já se viu? Pois tudo rebarbada hoje. Não se azero, eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Vamos lá! KKKK. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Giro! Foi todo mundo pra dançar, carinho! O top DJ do Pará. E o quê? Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha. E domingo tem Florentina, papai. Conquistar. Lá no quintal de casa. Eu vou subir no ao lado. Bagulho vai doidar na floresta domingo. Pica, pra você. Sábado! Eu, Santo Isabel! Você aguenta uma dessa? Vamos lá, vamos lá! Pereca, sarra em mim, pereca. Pula em mim, pereca. Sarra em mim, senta em mim, dança em mim, pereca.